Bonito dos Campos Marajoaras para alegrar essa galera. E não, bebê, não. Fala pra mim. Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Nosso amigo Maruí da Japonesinha. O casal TikTok tá na área. Rogeia Janaína, estou de volta. Não. Uma forra, né? Não diga que é o fim. Tô de olho, viu, Baruito? Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Como é que é? Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga. Foi ele? Quem foi o ladrão que te roubou de mim? DJ Silvinho! Durante muito tempo em minha vida esperei por você. É o baile média. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim. É na malemolência. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Carabal Coupe. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. É Palácio! Te procurava. Agora, Doquinha. Te desejava. E toda noite sonhava acordado. Carabao. Eu me esperava. Diego da GBI, o tropeço. Estou na área com a gente. Obrigado, viu, Diego? Onde foi ser? Filela no centro e coração, hein, papai? Tempo que ao primeiro olhar eu te amei. E abraçando também com muito carinho meu grande parceiro, cantor Bruno e Trio, tá na área com a gente. Direto de Portugal. Alô, Bruno e Trio. Sinta-se à vontade, logo mais a gente vai tocar aquela bala. Lançamento aí, ó. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Ele, o Moisés Coelho. Alô, Moisés. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim. Como agora? Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. O Iguatemi da TF, o Bob Multimarcas e o Leandro Lopes. Aquele abraço, hein? O Palácio, bebê. Duas pessoas que se desejam e se procuram. DJ Silvinho. Uai! Você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar você. Toda roupa neblina que corre no ar. Quando a saudade da saudade não escolhe o lugar. Eita, meu irmão. No peito uma palavra mais. Engana então chega. Tu vira tu voltar. Volta pra mim. Nosso amigo Tune, o Sal e o Japana de Suri, o Kleber e a Jéssica e o Juanzinho estão na área. Desce o luar pela chuva que cai devagar. Batistão Pop e o Marcelinho da DM. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira, não vale selar. Coisas que a gente se esquece, se tem que lembrar. Amor que pode machucar. Só tem um jeito. jeito de passar. Carabao, direto dos Campos Marajoaras, para alegrar essa galera. O teu olhar me falava daquele instante de sonho, beijo de amor tão gostoso. Aquela mulher e uma mulher, e o nosso sol despertava, e o coração, e o coração seduzia. Essa é bala, garoto. Toda a paixão que eu guardava só pra você. E a solidão foi embora. E a solidão foi embora. Brilhou no céu nesta hora. E essa paixão infinita grita: se quer ou não quer, mulher? Eu te quero sempre pra mim, até o fim. Você quer? Eu te quero. Eu te quero sempre pra mim, até o fim. DJ Silvinho. Oi! O teu olhar me falava daquele instante de sonho, beijo de amor tão gostoso de uma mulher. Meu amigo Felipe Play e a Célia. E o nosso... Tá por aqui, curtindo o caramba. Agora é só no camarote o homem agora, né? Bora, Play! Pra cima, garoto! Toda a paixão que eu guardava só pra você. E a solidão? E a solidão foi embora. Brilhou no céu nesta hora. E essa paixão infinita grita. Carabao. Eu tenho tanto amor para te dar, e nunca, meu bem, vou te deixar. Saudade. Aquele amor, o amor que eu tanto esperei. Nosso amigo Claudinho da Bumbulá e a Charmosinha. Aquele abraço do Silvinho, hein? De tudo! Tanto amor eu tenho pra te dar também. A todo instante quero estar contigo. Amiga Isa do Boxe 34, do melhor do Vero Peso. Sempre curtindo o Carabao. Meu abrigo. Tá acabando, viu, coach? Quero gritar ao mundo que sou feliz, sou feliz. E Elia Personati está na área. Beijão pra você, bebê. Tanto amor eu tenho pra te dar. Eu tenho tanto amor para te dar. Meu parceiro Diego do Tenor, né? Nunca tá aqui com a gente, alô Diego. Vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. O amor que eu tanto esperei. Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Você vai? Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri quando eu mais precisava do teu amor. Quando eu mais precisava do teu. Bora, maluquinho! Você não entendeu a minha paixão. Cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. E eu? Eu já te esqueci. Eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. vem se mantendo apesar das estações. Égua do Sul, garoto. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Didi Tumbaste e a Nelisto na área, obrigado Tom. Porém nesta primavera quero renascer com flores, que depois de longa espera enchiam os jardins de cores. Alberto Martista na área. E não vou compensar. Alô Martista. Alô Fabuloso. Por de novo vou amar. Raiane Luana. De novo sonho. Aquele abraço do Silvinho. Por de novo vou amar. Vou tentar de novo DJ Silvinho. Olha a mira. Te tenho na mira dos meus olhos, te desejo. Sempre tão linda em meus sonhos eu te vejo. Alô, Daci! Amiga Sueli também, a gira do Shaq liberado. Sempre curtindo o Carabal, obrigado. Cor de prata, cor de prata. Oi! Meu corpo se encaixa, se completa com o teu. Tão cheia de graça, flor menina, sonho meu. Pura como a chuva. E quando? Quando cai. Minha amiga Kika da Pedreira tá na área. Quando alô, Kika! Dos... Beijão no Silvinho, meu amor. Hoje quando acordei, eu me lembro que sonhei. Alô, baby. Foi com minha costela. E a Midian apareceu. Do céu. Bora, Midian, pra cima, mulher. Hoje ela tá tão linda, tão linda. Você foi feita pra mim, sob medida, foi feita pra mim. Com um pedaço de mim, você ganhou vida com um pedaço de mim. Neguinho da Cobaju. Você foi feita pra mim. Aloquinho, beijão, meu amor. Vida foi feita pra mim. Com um pedaço de mim, você ganhou vida com um pedaço de mim. Volte pra mim, por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Volte. Mas por favor, volte pra mim. Carabao. Meu amor, sem você eu não vivo um segundo. Alô, Luara. Nesse instante. Um abraço pra você, bebê. De forma profunda. E sem você, só penso em morrer. Minha loucura é uma coisa tão linda. É só brindinha mesmo. De tanta emoção, sem saber. Olha, dai! Volte pra mim. Amiga brindinha, dai. As manas estão na área. Chorando. E a Manu, alô Manu. Eu estou é chorando, mas por favor, volte. E a mãe da Carolina. Volte pra mim. Amigo de Elcio Bessa, o diretor da comitiva Carroça é Festa. Bora, Fabão! Paga uma que eu me abro. Amor é fogo e paixão, que invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta pesar. Volte pra mim. Minha amiga Duducha, Alexandra. E o Alberto Machista na área. Fala, Duducha! Tô mentindo, estou é chorando. corpo em mim. Égua do sol. Eu não posso resistir. Mais um instante. Amiga louca tá na área. Um beijão pra você, vai da guarda. Eu tenho uma vida pra viver. Bora, Simone! Quero estar só. Lá do Fox de Balões. Amada amante. Batedor. Beijei os seus lábios e senti. Por todo esse tempo que perdi. Alô, Luna! Um beijão pra você, bebê! Com a solidão. Ela tá na área com o Ciro Carabao. Eu quero viver os sonhos teus. Você é tudo. Alô, Caiozinho! Que adoro. Hoje eu tô contigo, bebê! Abrindo os olhos teus. Tá perdido, hein, coach? Fala de luz que me acendeu. DJ Márcio! Se está me ouvindo. E agora? Agora estou pedindo pra você voltar. Então esqueça. Esqueça. Se te magoei, só você amei. E sempre vou amar. O Jordão tá na área. Amor. Alô, Brenda. Beijão. Só você eu quero. E a Raquel do Pixie. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Esse amor é demais. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer. Seu vinho. Carabao, o Furioso do Marajó, a maior tecnologia sonora do planeta. Esse aqui é o Carabao, do Baião. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica louco. Sabe que Scooby do Sal e o Paraíba. E o meu mal não tem remédio. Sabe que Big Gado. Minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca. Bora, Maurício! Nosso Senhor. Chama que ela vem. Está me chamando. Nossa amiga Camila Marquezine, Flávia Santos, as primas, Bifeira da Tibira. Nosso Senhor para Kika, nosso as cuideiras. DJ Silvinho. Só agora eu sei o quanto me enganei, quando fui acreditar nas suas lindas promessas de um grande amor. Japonês do Amor tá na área. Isso só. Aquele abraço japonês, ele, o Gaçu Canarinho. Que os amiga Brigida do Pixi. Eu mereço esse castigo por ter confiado por uma dos mais. E manda, manda, manda. Vai com Deus, amor. Seja feliz. Por que, bebê? Porque eu vou ser forte. dia a gente vai se encontrar. Bora, Rogê! Não tente esconder. E a Jana na área. Ao lado do Baruí e a Japonesinha, o casal TikTok. A gente... Ele tá estourado, meu irmão. Algum tempo depois. Foi até pro Big Brother o homem. Até as pedras se encontram por tu, mas nós dois. A gente vai se ver algum tempo depois. Até a Amélia se encontram por tu, mas nós dois. Do sol. Quando vejo o sol brilhar neste céu azul, sinto vontade de viajar, de pegar o rumo sul. E a vida é assim, ó. A gente nasce, cresce, vive e morre. Vai todo mundo pro buraco. Sempre no mesmo. Luiz Araújo, um abraço no Silvinho. A vida passa e a gente passar. Alô, ela vê! A vida passa e a gente não vê passar. Você vai pegar. Vou pegar meu filho. O empresário Adilson Rex tá na área. E sair pelo mundo a cantar. Bora, Luara, pra cima! As coisas do meu coração. Enfermeira Larissa, vai dar B.O., Larissa. As coisas que eu tenho pra mostrar. Coisas que eu tenho pra mostrar. Dizer pra você que é meu irmão, que o mundo precisa da nossa união. E a tua mão? Da minha mão, da tua mão, de uma só voz. Meu amor, do teu amor. Sim. Todos nós. Caqueado. Nosso amigo Robinho tá na área. Aquele abraço, garoto. Comércio tá na área. Bora, perito! Minha louca paixão que me deixa cheio de desejos. Galo do DVD, alô, galo! No lampejo deste coração, vejo teu corpo no, em pleno verão. Sonhos escondidos. Bora, play! Pecados de Adão. Na malemolência. Ai, ei, ei, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ai, ei, ei, oh. Ei, oh. Ai, ei, ei, yo, yo, yo, yo. Carabao, ai, o furioso do Marajó. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida... É só ter fé que a vida muda. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o

e me enrosca todo em você. Depois me leva louco. DJ Silvinho. Eu quero perde o juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto. Só deixo uma lua Amélia. Me vira do avesso. Te pego do avesso, menina. E aí já se joga. Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Apaga esse fogo. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. DJ Silvinho. Fala, bebê. Resolvi cuidar melhor de mim, pois você não sabe o que quer. Desejei ter um lindo amanhecer. Acorda. Acordei numa solidão qualquer. E ela vai dizer: preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. Me diga como posso ser feliz. De quê? Na vida. Você foi o melhor que eu sonhei. E só desilusão eu encontrei. Se você já não quer o meu amor, decida. Será que o meu beijinho, o meu carinho, nada representam pra você? Será? Será que o calor dos meus beijos já não mata a sua sede? Preciso de você, mas eu lhe quero é aqui pra me abraçar. Ela quer onde? Qual é a sua? O vinho vai tocando. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem. E o segundo? Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo. Ela tá queimada, mas essa aqui é dela. A Luísa! Já que cheguei, ninguém ia perguntar. Tem que ver isso aí, Coutinho. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Pra te ver que ela nem grava mais. No quarto dia sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Muita pressão no pretinho, eu né? Quero te ver, não preciso nunca mais de você. O que que é? Mas depois de uma semana. Saudade. É saudade daqui. De vontade de voltar pra você. Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de. E a vida é assim. A vida é mesmo assim. Errar e aprender. Agora eu já sei. Não posso viver sem você. Tá. nunca vi tanta lábia. Essa mulher é muito sério. É uma coisa séria. Amor é traição e deu. Foi sempre. Aqui achou a chave de uma moto e tem recompensa, viu? Uma coisa vou dizer. Tem veneno. O teu sorriso. Eu até fiquei confuso com a história que contaste. E foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. E agora? Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. E o carro? No carro quase louco estou. A esperar uma canção. Bora, Rosinho! No toca-fita. Olha a fita! Feito um jogo. Fala de nós. Feito um jogo. DJ Silvinho. You just know that I love you every time. No inglês. You just live in my dreams. Oh baby, you live in my heart. And I know you never care just about me. But all the same, I need you, baby. I love you anyway. Like a meta. Vous avez blessé mon cœur. Je t'aime, I love you, baby. Que l'air le plus de là. Carabao. Mais je ne sais pas encore si vous voulez l'amour. C'est quand rosas vont fleurir, enfatizar e colorir nossos sonhos de ilusão. Eita, Luluzinha! Meus caminhos e o meu sol serão os seus. Diga! Diga-me, já tem. Roberto Batista na área, o homem. Céu e mar vão colorir nossos sonhos de ilusão. Segura! Meus carinhos, corpo e beijo serão seus. Eita, Leide, me abandona, Leide. Fala pra mim. O que aconteceu com a minha vida? Estou tão sozinho sem você, querida. Ela foi embora. Você foi embora e nem disse adeus. Saiu sem destino, sem lembrar o que fez. O que tu quer? Quero te amar. Está no destino meu, oh, oh, vou te buscar até no Canadá, baby. E bora! Não se esconda, por favor. Sua presença faz falta ainda. Não suporto tanta dor. Volta pelo nosso amor, querido. Quiser,

Rogê. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada, teu sol derrete minha resistência. E deixa, deixa. Tens o desejo do amante no corpo do amado. Por ti sofro sempre carícia. Você não deu valor, né? Mas você não deu valor, você não entendeu. Você não me amou, você nem percebeu. Que eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas de amor. Que eu delirava de prazer todas as vezes que você me amou. Que eu me jogava aos teus pés, fazia juras loucas. Só nunca criado, bora! Mas agora, infelizmente, meu amor é tarde. Pois meu coração não sente mais saudade. Mas agora, infelizmente, meu amor é tarde. Pois meu coração não sente mais. Se sei que é recaída, parabéns, você vai ter. Promete! Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais. Mas eu espero que essas situações não virem normais. Você vai o quê? Se eu te busco à meia-noite. E depois? E depois disso a gente foge pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar. Bora! E depois disso a gente fode. Vamos fazer dessa última noite. Viver como se o amanhã não fosse chegar então. E vem dançando, vem dançando. E dança com o Silvinho. Saudade! E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. E agora? Agora, Raíssa Oliveira! Nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. É muito chifre na tua minha cabeça. É! Nós dois tocando o gado, a filha. Ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Ai, ai,